gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. E eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. Que medo é que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder. Sem engano é, eu preciso dizer que eu te amo. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora dores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser seu amigo. Ah, não, é que eu preciso dizer te amo, te ganhar ou perder. Sem engano é, eu preciso dizer que eu te amo tanto. Eu já não sei se eu tô misturando, eu perco o sono, lembrado em cada gesto teu. Fechada, abrindo a geladeira a noite inteira. É, eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder. Sei que amo, eu preciso dizer que eu te amo.